Mandacaru, quando fulgora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem citado não quer mais vestido de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai do lado. Lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não tem o só remédio em toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mandacaru, quando fulgorar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordado. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Porque ela só quer, mas porque ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai do lado e diz logo em surdina que o mal é da idade e que pra tal menina não tenho só remédio em toda medicina. Porque ela só quer, mas porque ela só quer, mas porque ela só quer, ela só quer, só pensa em namorar. Mas porque ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. E a Kiki, que cama na miô, que cama na miô.